do Tino. Vou provar que seu menino não é tão levado assim. Ah, olha que a gente só trabalha e não é fogo de palha com pandeiro e tamborim. Amor não é por aí, você vive a brigar. Vivemos na corda bamba, mas amanhã eu vou mostrar que os jornais vão publicar meu novo samba. Amor não é por aí, você vive a brigar. Vivemos na corda bamba, mas amanhã eu vou mostrar que os jornais vão publicar meu novo samba. Vai ser um samba que vai dar o que falar, um samba novo que o povo vai cantar e vai gostar. E quando falar de amor, uma canção popular, faz muita gente sorrir, faz muita gente chorar. Lá vai meu samba por aí emocionar, mostrando ao povo que ele veio pra ficar. Lá vai meu samba por aí a emocionar, mostrando ao povo que ele veio pra ficar. Laraiá, quando circular o matutino, vou provar que seu menino não é tão levado assim. Ah, olha que a gente só trabalha e não é fogo de palha, pandeiro e tamborim, não. Amor não é por aí, você vive a brigar. Vivemos na corda bamba, mas amanhã eu vou mostrar que os jornais vão publicar meu novo samba. Amor não é por aí, você vive a brigar. Vivemos na corda bamba.